Boa noite, senhoras e senhores, sou poeta e estou cansado de pegar os meus poemas e tentá-los passar de forma escrita. Não compensa, as pessoas não entendem. Por isso preferi este ano fazer certas experiências fonéticas. Por isso lhe apresento antipoesia. Não importa os valores dos versos, nem o peso da palavra. Não será entendido, mesmo se forem não versos, para uma contrapalavra. Não entende-se de poetas nem de poesia. Por isso prefiro continuar com minha palhaçada com microfone em punho nesta antipoesia. Eu não vou te ver, eu não vou te ver.